A Rádio Mãe de Deus apresentou A Comunidade Faz a Festa com Maria. Você está na sintonia da Rádio Mãe de Deus, uma nova mentalidade em comunicação. Rádio Mãe de Deus, AM 1370, 25 anos de história. Correi ao encontro daquele que vem para nos ensinar o caminho da verdade, da paz e do amor. Feliz Natal! Rádio Mãe de Deus, por uma nova mentalidade em comunicação. É como Maria gera Jesus para o mundo. Rádios Mãe de Deus no ar a evangelizar no profundo. Eucaristia, fonte e ápice da vida da Igreja. A Rádio Mãe de Deus passa a transmitir, direto da Casa de Oração São Pio de Pietrelcina, a Santa Missa. Cada vez que comemos deste pão, boa noite para todos que estão aqui na Casa de Oração, também para os que nos ouvem pelas rádios Mãe de Deus. Estamos reunidos para o encerramento do Tríduo.